seduço e te posso conhecer melhor. Bruxo, bruxo, bruxo, por você fui bruxo e a magia é nada mais que amor. Uma arrancada